Chegou o verão, joga a Energisa pro alto e se alguém te encher o saco, aumenta o volume. 98, a rádio do verão. Cheguei do trabalho da escola, meu clipe diário, loucura geral. E na hora do agito, da roupa legal, tá caro, não dá, baixou meu astral. Chegou o a loja de quem não paga caro pra ser feliz. Agora eu achei a loja total, cruzada, curtida, com preço normal. Mina Shopping, loja 25. Tchau. Quem é de fato o melhor, não precisa gritar. Mostra sempre os melhores resultados. Em Odonto Maiá, o curso mais concorrido da PUC, os alunos do pré-vestibular Soma conquistaram 40% das vagas. Pré-vestibular Soma. O resultado é a universidade. 227-1532. Zetson Seminal 3, Rádio 98. Emissora do Sistema de Rede de Comunicação em 98,3. Belo Horizonte. Está na hora de você já começar a ligar. 225-9898. Para você poder faturar. Quem sabe tiver sorte, né? Já entrou 92 com sorte, tenho certeza disso. Então você vai ligando, enchendo o saco, pedindo aquela música, implorando. Pois é, para ouvir ao meio-dia nas melhores do disco e sucesso, tá legal? Então você pode faturar LP do Guns N' Roses, do Bart Simpson. Pode faturar também LP dos Engenheiros, do Havaí, Vanilla Ice e mais um montão de outros LPs, tá legal? Então vai ligando, mas liga e enche o saco, eu gosto quando você enche o saco, adoro. 8892, bom dia! 98.